E atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um Weekcast, né? Dessa vez quem faltou aula foi o Keno, disse que tá doente. Eu acho que ele tá, também está enchendo o saco da mão dele hoje. Ele tá sendo enchido por alguma coisa aí, né? Mas vamos deixar quieto, né? É, eu acho que ele tá fazendo maratona e batendo punheta pra cacete vendo hentai. Eu também acho, mas tudo bem. Mas estamos com eles na mesa, sim! Estamos com ele, o menino que tem fã-clube, Albino Moreninho. Boa noite, boa tarde, bom dia. E estamos com ele, sim, que hoje não está bebendo, tocando Reginaldo Rossi, garçom, aqui nessa mesa de bar, Walter Supermercado. Eu não estou bebendo, mas estive bebendo. E eu, o Bigode, o seu host, né, que acabou de chegar de um chá de panela, mas não é da senhora Bigode. Solta a vinheta! Vem pra cá, a festa continua, a casa é sua, pode entrar. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Ritmo, é ritmo de festa. Ritmo. E é isso aí, galera, depois aí de um podcast, né, eu posso dizer aí que foi quase um Rubinho Cast, né. A gente deixou 2 semanas as notícias passarem. Lançamos, tipo, foda-se. Tem que lançar, foda-se, lançamos mesmo, né? Mas agradecer aí a galera que tem escutado, a galera aí que tem comentado no nosso blog, né? Do Weekcast. Mas isso aí, a gente vai falar sobre o que hoje? Hoje a gente vai azedar, né? Nosso maior azedador também não tá aqui hoje, o Keno. Garanto que teria ótimas histórias, mas como o podcast é nosso... Quem não garante não, é até bom que o Keno não tá, porque o Keno, ele é muito alegre, ele ri de tudo, cara. E hoje o podcast é sobre azedar. E azedar não bate com alegria, cara. Mas com o tema que a gente vai azedar, o Keno ia azedar pra caralho. Ele ia rir, mas ia azedar também, né? Mas vamos lá. Não, a minha alegria era ver o Keno ficando triste no podcast. Caralho. Porque o Keno, ele é todo autoestima. Caralho, que merda, hein? Porra. Aqui só tem uns bad vibe agora, porra! Mas é isso aí, galera. Só bad vibe aqui. Por sinal, pode chamar esse cast disso, né? Cast do bad vibe. É, pô, quem sabe, né? Mas vamos lá. A gente vai falar sobre o que hoje? A gente vai falar daquela vida que prometem pra gente escolar. E depois a vida da faculdade, e depois a maldita vida adulta. E você olha pra trás, ou olha pra foto e fala assim, meu Deus... Como eu queria que minha vida voltasse pra infância, né? Mas vamos lá, começando aí com as perguntinhas básicas, né? Vocês, olhando agora a vida que vocês têm, e vocês olham pro passado de vocês, vocês se acham enganados, assim, a sociedade enganou vocês com esse negócio de faça faculdade, sim, estude, seja alguém? Sim. Eu me acho. Sim, acabou. Cara, acabou, galera. Acabou o podcast. E aí, o óbvio do podcast assim, não, porra, é isso aí. Eu dando espaço, volta a falar, né, cacete? Ah, perdão aí, desculpa, é que o Albino é o escada do Walter, é o Dedé do Walter. É que eu falo mais rápido, eu falo uma opinião mais rápida, o Walter fala pra caralho, então eu falo primeiro com uma opinião curta, depois o Walter finaliza com a opinião longa dele, porra. Ah, tá, perdão aí. O Albino é de exatas, eu sou de humanas. É, mas vamos lá, então vamos lá, o Albino já falou que sim, Walter, e você? Cara, sempre que me vem com esse tema na cabeça, eu remeto logo àquela fala do Tyler Durden, do Clube da Luta, que ele fala, rapazes, enganaram vocês a vida toda. Disseram que vocês iam ser grandes astros do rock, grandes atores de Hollywood, mas vejam só, vocês estão com 27, 28 anos e não são porra nenhuma na vida, né? E o Tyler Durden também comentando lá com um personagem do Edward Norton, dizendo que ele já tá com 29 anos, 28 anos, e o pai dele... Diz que antes dos 30 ele deveria ser alguém, porque depois dos 30 ele não vai ser mais merda nenhuma na vida e tal. Eu acho que é mais ou menos isso daí que inspira ele a ter aquele plano todo maluco e anarquista de explodir os cartões de crédito. Você deu agora uma de Keno, né? Keno que sempre busca no Clube da Luta as coisas, eu tô aprendendo isso com esse filho da puta. Não, será que o podcast do Clube da Luta tá saindo? Será? Eita, Keno não vai participar? Vai chorar e caralho. Vamos falar pra ele que a gente gravou um podcast do Clube da Luta só pra ele ficar bolado. Mas é, cara, ô Walter, tu falou isso agora e me vem isso mesmo na cabeça. Eu ainda vejo uma galera, às vezes, no Facebook tendo esperança, sabe do quê? Botando que várias pessoas fodas também não alcançaram nada até os 30, né? É. Tem aquele lance do a genialidade vem em dois momentos na vida, que vem ó, antes dos 20 e depois dos 50, uma porra dessa. Aí as pessoas se convencem disso, não, sim. Quando eu ficar mais velho, eu vou ser velho, eu vou ganhar dinheiro, cara. Se não me engano, o José Saramago, ele lançou o clássico dele com 62, 63 anos. É porque... português. É porque, só fazendo um problema, alguém tá cortando a unha aí? Eu tava, acabei de acabar. É um filho da puta. Caralho. Nossa. Mas foda-se. Mas é assim... da história dos podcasts. Não, cara. É, nós temos sorte de ter o Albino, essa árvore bonita que enraizou nossos corações. Mas é isso, né, cara? Eu tô na tua bunda, filha da puta. Eu tava bêbado ontem, você não quis me comer. Mas... Mas o que acaba acontecendo é o seguinte que eu vejo, né? Nós somos pequenos, a gente tem aquela vida escolar e a gente realmente é direcionado a uma doutrinação foda, né? A gente tá ali, senta de frente pro professor, né? Não é à toa que nós somos chamados de aluno, né? Os seres sem luz, né? Os professores colocariam a luz do conhecimento em nossas cabeças. E aquela massa... Cara, assim, eu acho muita covardia com crianças. Primeiro que eu já acho uma covardia ter que acordar, vamos, no mínimo, 6:30 da manhã. Tá talvez 8 horas no colégio. Isso quando tu não tem que acordar às 5:30 pra estar às 7 no colégio. Aí você começa a ter... Você tem aulas diferentes. Você tem que aprender... O aprender aí tá entre aspas, tá, galera? Aquele conteúdo todo. Pra numa semana você ter que responder o que o cara quer que você responda. Tipo, cara, pra que isso, né? A gente não podia aprender de outra forma... Assim, isso a gente tá se pautando mais por Brasil, né? Vocês concordam com isso? Assim, essa metodologia, o ter que acordar cedo, ir pro colégio, é uma prisão, né? Você vai pra ficar numa prisão, socializar com outras pessoas, tem aquela meia hora às vezes, né? Ou 15 minutos de banho de sol. É. Né? Exato. É vigiado, né? Pelos monitores, pelos professores. Sim. Aí quando dá 11:30, 11:40, você se liberta daquela prisão e tal. E vai fazer o que quiser depois, né? Como é um regime semiaberto, quase, né? Claro. Cara, é muito cruel isso, né? Você passa por aquela vida e você tem que ter aptidões que o colégio quer que você tenha, né? Os seus pais também querem que você tenha. É aquilo ali, a pressão ela já começa em casa quando teus pais ou os parentes, tio, avó... Começa a te perguntar a partir dos 5, 6 anos. Ó, que bonitinho. Você quer ser engenheiro civil? Você quer ser médico? Você tem cara de médico, você tem cara de advogado e tudo mais. Eu nunca me esqueço que uma vez perguntaram o que eu queria ser. Eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos na época. E eu queria. E eu falei de sacanagem, obviamente, que eu queria ser motoboy. Eu não sei se vocês se lembram que na época teve aquele ataque do maníaco do parque que era motoboy. Sim, e que motoboy era uma pessoa que tava muito queimada. Eu falei isso e o pessoal ficou me olhando assim como se eu fosse um sociopata, velho, mirim. Aí eu disse, ah, foda-se, velho. Isso é culpa do videogame. Eles queriam uma resposta lógica. Exato, eles queriam que eu tivesse uma resposta lógica, assim, que eu fosse médico, advogado... Sabe? Mas eu sempre tive na minha cabeça que, ah, cara, eu vou fugir desse ponto comum, eu não quero isso pra minha vida. Primeiro que eu não gosto de medicina, não gosto de mexer com sangue, essas coisas. Advocacia tem que estudar pra cacete, e eu sou muito preguiçoso mesmo. Somos dois. Então, mas eu não faço direito, tu faz. Eu faço errado pra caralho, tu não tem noção. Se fodeu. É isso aí, cara. Desde criança já tinha essa coisa na cabeça, velho. Eu não quero ir pra essas áreas comuns, assim. Eu sempre disse, eu vou ser pobre, velho. Ah, isso aí eu tô com volta, cara. Depois que eu comecei a amadurecer, a desabrochar, eu percebi que, bicho, mas nem fudendo que eu vou passar a vida inteira estudando e trabalhando pra quando chegar no final da vida morrer sem porra nenhuma, tá ligado? Sem família, sem nada, sabe? Para de trabalhar pra você ter uma vida confortável, é isso. Mas é meu pensamento. Porque sabe o que eu vejo? Assim, um exemplo. O Walter tocou num ponto... O Walter e o Albino tocaram em pontos muito importantes. Eu vou começar pelo do Walter na questão, sabe do quê? Uma parada que eu vejo que é o Walter falou, né? Você tem que ser o doutor, né? É o doutor advogado, o doutor médico, né? É aquela coisa do prestígio. Você não é bem sucedido, né? E o Albino falou uma coisa que também é verdade. É a questão de você ficar velho, né? Porque tu trabalha. Porque assim, eu tava pensando, né? você tem assim, até os 17 anos, vamos botar que ninguém trabalhe mesmo. Botar no modo, no mundo mais perfeito, né? Ali até os 16, 17, você não trabalharia e começaria a trabalhar, né? Ou a contribuir, né? Pro Estado com seus 17 até os seus 70 anos, quase. 65, não? Não era 65. 65, tá? Beleza, 65, né? Você passa um tempão contribuindo, cara, e escutando coisas, porque a sociedade em si e os pais... Eu até queria perguntar pra vocês, eu sempre dou essas voltas pra lembrar o que eu ia perguntar. Vocês acham que os pais de vocês falharam no momento com vocês? Porque, tipo assim, vocês falaram, o Walter, o Albino não falou. Albino, você queria ser alguma coisa quando, sem cara, ser bolsomito, antes de conhecer o Bolsonaro, você queria ser outra coisa? Ah, cara, eu sempre quis ser igual o Bolsonaro, né, maluco? Porra, eu via, quando tava andando na rua, eu via aquele cartaz dele, tá ligado? Aí sempre... Sério, cara, Albino, pô? Não, mas falando sério, sempre cara, quis me a minha avó, cara, a minha avó sempre odeia o Bolsonaro. Depois eu explico por quê. É, mas não, cara, eu sempre quis ser algo que me fizesse ajudar as pessoas. Não, nesse ponto, não tem nada a ver com política. É... Ah, então tu sempre quis ajudar as pessoas. Sim, aí eu falei assim, pô, eu vou ser policial e tal. Aí quando eu começo a ficar mais velho, tu começa a ver a putaria que é a política. Eu sempre quis ajudar as pessoas, ser policial. Porra, eu era mais novo nesse animal. É, mas a ideia que... dele eu entendi, que é o cara que usa farda, não, ajuda cara, os outros. É exatamente, é que você, quando é mais novo, tem aquela ideia do policial amigo da vizinhança, né? Isso aí, porra. Tipo o filme americano, né? Aí quando você é mais velho, você vê que não é nem de longe isso, né? Aí tu fala assim, mas nem fudendo que eu vou morrer por causa dos outros, né? Aí sei lá, cara. Aí Sim. Hoje em dia, o pensamento que eu tenho é de ser algo que não me faça ficar preso a uma cadeira. Sabe, que eu acho que pra mim isso seria morte. É, eu vou falar o que eu queria ser e emendo na pergunta que eu ia realizar. É, eu inicialmente queria ser astronauta. Aí depois eu fui de mágico a bombeiro. Nem naquele funk? Ô, Bigode, tu quer ser astronauta? Tu compra um quilo de maconha e tu vai ficar alto pra caralho, viado. Puta que pariu. Sempre que eu escuto essa música, eu quis ser astronauta, eu me lembro do André Marques com a cara de cu dele naquela festa. Lá. Deixa o garoto brincar, né? Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos... Já tem vírgula pro cast já, né? Não é não? Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Segue em frente, Bigode. Bota na cabeça que estilo não é marra. Aí, DJ, eu sou sempre de guitarra. Tururu. Puta que pariu. Eu acho, eu não sei com vocês, mas eu acredito que isso acaba acontecendo com todo mundo. Os meus pais, óbvio que talvez isso tenha acontecido com eles também. Não tô falando que isso é exclusividade, isso pode acontecer comigo também. Ou não, não pode acontecer com vocês. Com todo mundo, cara. É, eu acho todo que os mundo. Pais que acabam frustrando os filhos e não investem neles. Um exemplo, vamos dizer que os pais do Albino percebessem que ele queria ser policial e moldassem ele pra isso. Mas não, os pais do Albino estavam preocupados que ele tirasse as notas azuis no colégio e foda-se. O nem Walter, isso, vamos dizer que ele realmente quisesse ser motoboy, em vez dos pais dele incentivarem, já viram que era uma profissão que era de que a sociedade ia coisar, ele poderia ser o melhor motoboy e abrir uma firma de motoboys e ainda assim ser, ou só ser motoboy. Eu poderia ter virado, não vou dizer astronauta ou mágico, mas vamos dizer que o Bigode dono fosse bombeiro. Dono da boca, né? É, os pais, vocês já perceberam que às vezes os pais frustram essas ideias também, porque a gente tá dentro daquele modelo de, não, você tem que ter um diploma, que você não vai ser ninguém na vida, e se você não estudar, a gente é dessa geração, a molecada acho que hoje em dia não escuta isso, você vai ser gari. É, gari tá ganhando dinheiro. Cara, eu me lembro... Salário de gari. Não faço a mínima ideia, Albino. Tu vai ver. Então, cara, eu só me lembro daquela foto que apareceu naquele site lá, site não, no Facebook lá do Brasil que deu certo, do garoto que comemorou aniversário vestido de gari. Sim, que o pai dele é gari, o caralho é quatro. Mas, ô Walter, tu acha que tem... O sonho dele é ser gari. É, você acha que tem muito disso também, os pais acabarem minando, né, e às vezes você... É, 1.100 reais aqui no Rio de Janeiro. 1.100 reais? 1.200. Mas rala pra caralho também, rala, né? Rala pra caralho. É insalubre pra caralho. Você também não vê o cara usando uma máscara. Mas, vamos lá. Você acha que os pais acabam frustrando também esses sonhos do pessoal ser alguma coisa? Às vezes o cara seria um belo de um pintor de casa. Tá entendendo? Você acha que acontece isso também por culpa da sociedade? Será que ele pintaria como eu pinto? É agora que eu ponho depende. A razão perto. Isso é um rolo. É a rola. Agora foi. É uma pinça, um rolo. Mas aí, vocês acham que os pais acabam frustrando isso? Tipo, não, tu tem que ser alguma coisa, pô, um engenheiro, um, sei lá. Ah, cara, isso acontece muito, cara. Acontece muito, tá ligado? Porque se não tivesse, não haveriam pessoas frustradas aos 30, 40 anos, sabe? Eu acho que tem muita família que realmente fosse o filho a ser advogado, ser médico, ser engenheiro, sabe? Profissões nobres, entre aspas, sabe? Porque são pessoas também que dão dinheiro, né, cara? Que ainda não médico e engenheiro sempre vai precisar, né? Sempre vai ser necessário. Ah, eu acho que depende da família também, né? Sim. A minha sempre foi liberal nesse aspecto. A minha mãe nunca me fez pressão, assim, do tipo... meu pai, menos, cara. Meu pai é a pessoa que menos se preocupou com a minha educação a vida inteira. Mas tudo bem. A minha mãe sempre foi liberal, assim. Ela sempre disse, olha, meu filho, se você quiser ser professor, você pode ser professor. Se você quiser ser pintor, você pode ser pintor, sabe? Ela sempre me fez, assim, exigências de que eu terminasse o ensino médio e talvez ingressasse uma faculdade. Mas ela nunca me pressionou, assim, Mas tu acha que isso não tem a ver com a formação da tua mãe também? Ser um pouco mais libertária? Eu diria que sim. Depende muito da formação dela. Até porque, pra ela, a geração dela, né, a minha avó era costureira, e ela não tinha perspectiva nenhuma, expectativa nenhuma de vida, talvez, de ingressar no ensino superior, sabe? A mamãe ingressando no ensino superior já foi um salto e tanto, assim, na realidade na qual a minha avó, a minha tia e ela estavam inseridas. Elas estavam, assim, na pobreza. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos uma vida mais ou menos confortável, nós somos de classe média e tudo mais. Então, eu acho que a exigência, ela hoje em dia, ela parte muito mais, nem tanto da família, mas sim da sociedade e das pessoas próximas da família. Porque você vai vendo ali o seu colega, o seu primo, ou alguém da sua família, um amigo seu, progredindo na carreira, e você, por estar inserido naquele mesmo contexto, inserido naquela mesma realidade, ser um garoto de classe média ou não, você acaba meio que dizendo, não, eu tenho que alcançar esse cara, eu tenho que chegar nesse nível desse cara, porque se eu não chegar nesse nível, eu não vou ser nada na vida, eu vou continuar aqui embaixo, comendo migalha, eu tive as mesmas oportunidades, por que que eu não posso... Animal. Por que que eu não posso crescer na vida? Sim, eu vejo muito... Eu acho que um pouco da família, mas eu acho que a sociedade, ela é muito mais forte. Um exemplo, vamos dizer aí que apesar que eu sou formado já em história, né? Eu tô na minha segunda formação, o Walter tem duas já, né? O Albino tá completando a primeira dele. Eu vou pegar todos nós três, né? Vamos dizer que eu e o Walter, eu não estivesse acabando a minha segunda e o Walter só tivesse a dele primeiro. Você encontra amigos, e o Albino já tivesse terminado a dele, você encontra amigos dessas áreas que talvez estejam bem sucedidos, a primeira coisa que você faz é falar, caralho, que merda que eu me tornei, eu não sou nada. Exatamente. Sabe o que ajudou muito também? Aí você pensa assim, aonde foi que eu errei? Sabe o que ajudou também muitas a gente ficar meio que azedando com as coisas? Eu acho que foram as redes sociais. Porque as redes sociais, elas se tornaram uma coisa assim de exibição pública, ostentação, né, das coisas que você tem, daquilo que você faz, dos lugares em que você viaja. E você olha, por exemplo, as outras pessoas da sua idade, 27, 28 anos, que é mais ou menos a minha idade, indo para determinados lugares que você, ou por falta de condição, ou por falta de tempo, não pode ir. Aí você fala, cara, onde é que eu fracassei? Em determinado momento você fala para si próprio, onde é que eu fracassei? Sim, foi o que o Albino falou, aonde eu errei no percurso que eu fiz. Eu não vou negar para vocês, quando eu tava procurando... Bigode, rapidaço. Agora há pouco, pra te ter uma ideia, agora há pouco veio uma colega da minha mãe deixar aqui um convite de casamento de uma filha dela, que tem mais ou menos a minha idade, 29 anos. Aí a mamãe falou, olha, a menina tem quase a tua idade, 29 anos. Mas ela não falou nada disso. Tipo, olha, tá com 28, 29 anos, Mas, tipo, tu não tem perspectiva nenhuma de casar e tal, tá ficando velho. É aquilo ali que eu falo, é aquele lance da sociedade meio que te pressionar. Tu não precisa da pressão de casa, né? É a pressão externa mesmo, aquilo ali. Sim, já faz esse... Ela no máximo dá um empurrãozinho pro pessoal de casa aí, falar. Isso aí que o Walter falou, é que eu vejo também, cara. De vez em quando eu olho no Facebook do pessoal que eu estudei. Cara, tem uns 3, 4 com filho já, mano. E aí eu fico pensando assim, porra, eu tô ficando velho, tô ficando pra trás já. Eu realmente me sinto velho quando eu vejo isso. Mas aí que tá o erro, talvez, nosso, Albino. A gente tá ficando pra trás, o pessoal tá muito pra frente. É uma questão a se pensar, né? Será que nós estamos ficando pra trás ou eles estão indo muito pra frente? Muito pra frente. Porque sabe o que eu vejo? Eu sou que nem o Davi Luiz, eu prefiro esperar. O resolvi esperar, né? Boa música aí, né? O que eu vejo é o seguinte, né? E o Walter fez um bom ponto. Você tem a questão da sociedade ali toda hora esfregando na sua cara, mas realmente isso aumentou com as redes sociais. Vira e mexe, né? Esse amigo que eu fui, ó, o chá de bebê dele, eu paro e vejo o panorama dos amigos de infância ali, né? Assim, a amizade que existia na infância. Eu fico vendo que, às vezes, eu olho pra mim, né, pela minha vida como ela foi, e eu falo assim, até que eu não tô tão mal ainda, né? Porque, assim, por incrível que pareça, né, ninguém nunca apostou em mim pra porra nenhuma, exceto, tipo, isso eu não posso negar, minha mãe sempre, caralho, espero que meu filho seja alguém na vida, o caramba quatro. Assim, eu ainda não sou ninguém, eu entro nessa coisa, né? Mas caminhando pra ser alguém, isso já é algo, tá ligado? Você vem de baixo, isso é muito importante, cara. Porque, como eu falei, ao mesmo tempo que eu vejo amigos com filhos, tá ligado? Tem muitos que já estão, tipo assim, estagnados na vida. Já conseguem um emprego que vai ganhar uma parada ali, já começa a formar família. Não vai sair disso, tá ligado? Você tá se caminhando pra algo maior, ao menos aparentemente. Mas, Albino, mas olha só, eu conheço gente, tipo assim, ó, eu tô com 29 anos, né? Uhum. Minha perspectiva de vida pra alguma coisa era quase que nula. Eu fui aluno repetente, né? Por isso que eu digo, eu acho que eu culpo um pouco os meus pais por nunca terem investido em mim numa coisa que eu poderia ter sido, assim, perceber uma aptidão que eu teria. Assim, eu acho que isso é normal, né? Então, tipo assim, eu fiz uma faculdade, uma coisa que nem eu às vezes imaginava. Eu sempre tinha sonhos estranhos que eu ia ser indigente. Achei de tanto que todo mundo falava, né? Porra, consegui uma primeira faculdade. Eu desisti de lecionar. Ainda tenho o meu sonho de fazer meu mestrado em história e tudo mais. E comecei a fazer direito, né? Tem advogada lá no escritório que tem o quê? Ou a mesma idade do que eu, uma que é 5 anos mais velha do que eu e já é advogada, né? Mas eu fico vendo, porra, também... Cara, eu tenho 26 da faculdade. Bom, tem gente que vai se formar com 22, cara. Tem um moleque lá que vai se formar com 22 anos. Mas eu fico vendo, eles não estão tão melhores do que eu, não, cara. Às vezes eu vejo o estresse que as pessoas levam pro trabalho, que também é uma outra coisa que a gente vai comentar nesse cast, que é a pressão do você tem que ser o funcionário exemplar, né? Eu cansei de escutar isso do meu pai. Você, com esse teu modo teimoso, idealista de merda, não vai te levar a lugar nenhum. Mano, eu vejo que é o que vem me salvando desde que eu me entendo por gente ser idealista e defender um ponto de vista. E é o que eu vejo também hoje em dia, é a galera baixando cabeça no serviço. Galera, assim, esse podcast é uma azedação nossa, mas isso serve pros ouvintes também. Eu vejo, eu não tô falando que isso seja desculpa, mas quanto que a galera baixa a cabeça porque emprego tá difícil, cara. E ainda você mais pode agora, se re... uma porrada de e gente você... Beleza, mas é o que eu ia falar. Mas você pode se reinventar. Eu tava lendo essa semana e eu queria citar duas coisas em relação a isso. Você pode ser o funcionário exemplar e o caralho a quatro, mas quando você sair do teu emprego, ninguém vai fazer um busto seu e falar que aqui trabalhou o bigode, o cara que fez altas coisas e tornou essa campanha... A minha mãe, ela fala muito disso também, que, porra, eu trabalhei 27, 28 anos. A minha mãe é professora, ela dava aula para alunos surdo e mudo. E ela trabalhou 27, 28 anos no Instituto Filippo Smaldoni, que é um instituto internacional, tem sede na Itália. Ela reclama sempre, assim, que, poxa, eu dei 101% para aquilo ali. Eu sempre tive ativa, sempre participei de festa junina, essas coisas todas, e nunca me agradeceram com uma porta, uma mençãozinha ou alguma coisa. Porque afinal de contas assim, ela faz mais do que a obrigação dela, né, Walter? Tipo, esse é o típico pensamento. Ah, né? É isso que você tá falando que me faz ter o pensamento que eu tenho. tá ligado? E qual o ponto de matar e trabalhar pra quando eu morrer e me cagar e andar? Eu vou procurar não, comigo aí... ser feliz, pô, ajudando minha família, não, foda os outros, pô. Não tô, bem, mas não tô falando que se é uma chuva ser um empregado de merda. Mas também tem esse negócio de se matar de trabalhar pra uma porra que, mano, quando você morrer, você nem vai ligar, cara. Porque sabe seja, que talvez... Seja um bom empregado, exatamente, mas não seja o escravo do seu serviço, exatamente, cara. Tem muita gente que é escrava do serviço. Eu vejo isso daí também, inclusive o Bigode puxou um ponto interessante do trabalho dele, no meu trabalho também. Eu leciono, eu vejo muito professor aí. A gente está questionando a questão do nosso salário, que já está congelado há um ano e meio, mais ou menos. A gente está ganhando o mesmo salário, R$ 1.800. A gente vem marcando uma reunião, uma atrás da outra, com o coordenador do curso, com o diretor ali. Tem outros colegas meus que simplesmente chegam e dizem: ah, mas isso não importa. Por que que não importa? Ah, o importante é que a gente está aqui no emprego, a gente está ganhando um salário relativamente bom, porque a gente trabalha num turno, assim, turno da noite, basicamente. É terça, quarta, às vezes quinta, às vezes sexta e final de semana. Aí, por isso que para muitos é relativamente bom. Aí eu digo: não, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que buscar os nossos direitos, a gente vai ficar um ano e meio com salário congelado. Não, mas sempre tem aquele cara: não, mas o importante é que a gente está empregado, importante que a gente está ganhando dinheiro. Muita isso que o Walter falou foi algo que eu experimentei no meu primeiro estágio, sabe? Que o cara fala uma coisa pra você perguntar: pô, mas por quê? O cara fica de cara amarrado, entendeu? É bem foda isso. É bem ruim mesmo, sabe? Um filme que eu vi esses dias que me fez pensar muito nisso foi o Jerry Maguire, né? Porque ele é um cara que dá pra entender que ele era pica na firma onde ele trabalhava, né? De agenciar astros, né? Do esporte. E chega um dia que o pupilo dele fala que assim, a parada é o seguinte: tu tá demitido. E ele tenta angariar mais clientes possíveis. Ele só consegue ficar com um, que é o personagem do Cuba Gooding Jr., né? Show Me the Money, né? Que ele fica naquela cena ali, uma das mais famosas do filme, né? Foi acho que uma das frases mais repetidas naquela época, né? E o Kuan, né? E quando ele sai, ele faz um... filme, mas tudo bem. Porra, vê, é muito bom. E ele no final, né? Logo no início do filme, ele vai embora da empresa, ele faz um discurso, né? E fala que assim, pra personagem da Renée Zellweger, né? Que ela é a única que acompanha nele e acredita nele. Vamos ver como eles vão se virar assim, nós dois aqui. E a firma se vira muito bem, obrigado, né? Isso que é interessante, eu acho que a galera não percebe isso. Assim, eu sei que o momento tá difícil e tudo mais, mas você ficar escravo de um local que só quer... Aí que entra uma questão interessante. O Marx dizia isso muito bem: trabalhadores univos, né? Se unam, né? E vocês têm a força. Você vê por onde uma coisa até interessante. Caralho, olha um animal boladão. Eu não sei se vocês viram uma notícia que apareceu há pouco tempo de uma jornalista que foi demitida do emprego dela. E ela, uma colega, tava abrindo uma coisa de doces e pediu pra ela escrever um anúncio pra uma recepcionista. Ela se candidatou pra vaga e ficou com a vaga. E eu acho que ela foi muito esperta. Ela fez um marketing pessoal dela fodido. Ela fez um texto, obviamente ela é jornalista, deve ter escrito bem pra caramba, falando como ela era preconceituosa de alguém ver ela, a vê-la, né, no trabalho dela antigo, e falar assim: porra, olha só, fulano era jornalista, se tornou atendente de caixa de uma loja de docinho. Aí volta aquilo que a gente falou da sociedade. Só que o que ela fez? Um marketing pessoal fodido. Lançou isso no Facebook, já quer lançar um blog sobre isso. Daqui a pouco, cara, essa mulher tá recebendo proposta de emprego de novo. Eu vejo que hoje em dia é tudo você se renovar e parar de ser escravo de um emprego escroto que só quer te sugar. Eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas eu vejo muito por esse ponto. Não, é verdade, cara. Eu acho que, como o Walter, eu tinha falado, já falamos antes, tem realmente pessoas que entregam 100% do seu tempo, sabe? As pessoas não vivem só porque ah, não tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, bicho. Não, cara, quando você morrer, ninguém vai lembrar de você, maluco. Você tem que viver a sua vida, tem que ser feliz, tem que se preocupar com a sua família, cara. Sabe? E o engraçado é, pra algumas pessoas assim são consideradas vagabundas, preguiçosas. E não é isso, cara. Não é isso, mano. O cara que desafia no trabalho. Uma coisa que eu tava observando né? É, eu não sei se o Walter concorda por ele ter, apesar que a questão do horário do Walter é diferente, mas aí eu vou acabar perguntando para os dois no mesmo sentido. O patrão, ele não quer o funcionário que chegue cedo, assim, ele quer o funcionário que saia tarde. Obviamente que tem uma diferença entre você questionar e você ser otário, você é babaca, você sempre se conta e parará, né? Ô Walter, eu tava falando pro Albino aqui, que eu não sei se você concorda, né? O patrão, ele não quer um funcionário que chegue cedo, ele quer um cara que saia tarde, né? Produza mais, né? É, depende do patrão também. Aliás, o meu patrão, o coordenador lá do curso, ele vem com umas ideias muito legais, assim, só que, tipo, eu tô caindo fora. Porque ele sabe que eu tenho uma segunda formação design, ele disse, olha, o que você acha da gente criar uma linha de camisetas para os cursos de engenharia? Aí você ganha dinheiro em cima. Aí eu disse, ah tá, qual é a porcentagem? Aí ele falou, ah, 70% pro curso e 30% pra você. Aí eu olhei pra ele e eu disse, eu vou pensar. Aí eu peguei e disse, vai tomar no teu cu, filho da puta, que eu vou fazer porra nenhuma de camiseta pra ti, cara. Exatamente. Exato, velho, eu vou ganhar uma micharia. Exato, porque não vai vender com certeza aquela porra, não vai vender, cara. O pessoal ali raramente tem orgulho de estar ali no curso, sabe? O pessoal tá fazendo o curso ou porque eu dou aula lugar, principalmente pra pessoas que têm 30, 40 anos, né? E a maioria ou tá querendo simplesmente ascender de cargo porque já trabalha numa empresa, trabalha numa indústria. Eu dou aula pra técnico de segurança do trabalho e dou aula pra engenharia ambiental. E ou simplesmente tá ali porque tá ali, porque o pai quis, alguma coisa assim. Mas poucos ali têm orgulho do curso. Se fosse medicina, direito, com certeza. Aproveitar que o Walter puxou e a gente deu uma pulada, né, na questão de colégio e trabalho, e pegar o fundamental, que é a faculdade, né? Que também é uma outra questão. Você é meio que forçado socialmente a escolher um curso, né? Eu já acho que o período é muito pequeno entre o colégio e a faculdade, você escolhe um curso que você quer. É por isso que eu fiz questão de terminar o ensino médio. Eu acho. E fazer um estágio separado pra poder pensar o que eu queria. E valeu a pena, porque eu percebi que eu não queria trabalhar em informática. Tudo bem que eu escolhi o curso meio errado, mas. Eu acho que o grande problema, Bigode, não tá entre o ensino médio e a faculdade, tá entre o ensino fundamental e a faculdade é o ensino médio. Porque no ensino médio são 3 anos, e nesses 3 anos tu tem que definir o que tu queres da tua vida. E o grande problema que a gente vê na maioria dos ensinos médios hoje em dia é que os professores, eles estão muito mais preocupados, principalmente em escolas particulares. Eu não sei como é o rolê das escolas públicas, mas eu acho que deve ser a mesma coisa. É, nas escolas particulares, eles estão muito mais interessados em fazer você chegar no vestibular, você tirar notas boas, você passar nos cursos top, sabe? Medicina e direito, simplesmente para colocar sua foto no jornal e para sua foto aparecer na chamada de televisão. Ou no outdoor. No outdoor da vida, exato. Com certeza, porque isso daí chama aluno, chama atenção de pai para colocar aluno na instituição. Mas aí vocês não veem também que... Desculpa, Walter, continua. Só rapidaço, só terminar. E os caras não estão preocupados, de fato, se é aquilo ali que você quer mesmo da vida, se você tá com preparação psicológica para enfrentar aquela pressão, porque, porra, cara, até um tempo atrás, né, eu, o Bigode, até mesmo o Albino, eu nunca me esqueço disso, que num período de 1 mês eu fiz 7 provas de vestibular, cara. 7 provas de vestibular. Tipo, uma seguida da outra. Praticamente o final de semana interruptos fazendo prova de vestibular, maratonas, assim, de revisão, relâmpago de cursinho, coisas assim. E, porra, eu tava em frangalhos, bicho. Frangalhos. E nenhum professor, ninguém da instituição chegou e perguntou pra gente, cara, como é que vocês estão se sentindo? Sabe uma coisa que eu tava falando, eu parei pra pensar aqui, sabe uma coisa que a gente deveria ter no ensino médio? Que a gente não tem mesmo nas escolas públicas? Feira de profissão, cara. Você entra na faculdade, você não sabe o que aquele curso é direito, cara. Você não sabe. Cara. Mas Albino, num colégio público, a perspectiva, eu tô sendo meio babaca, eu tô sendo muito realista. Daquela galera ir pra uma faculdade é zero. Bem, teria que ser um outro tipo de feira, sabe por quê? O que eu ia falar era o seguinte, eu ia cortar o Walter. Mas, Bigode, nem Belém, toda profissão você precisa de faculdade, cara. Não, eu sei, Albino, mas Belém, vamos lá. Fala, Walter. É, aqui em Belém, por exemplo, tem uma feira vocacional. Ela acontece numa semana e os alunos de escola particular, alunos de escola pública, é organizado pelo governo do estado, é, fica naquele mesmo centro de exposição que eu mostrei aquelas fotos para vocês, os, né, da Feira Panamazônica. Sim, mas sim, aí, livros. Respondendo... Na semana de feira vocacional, eu chamo o pessoal da particular e da pública também, e chama, sim, justamente os alunos das instituições para falarem um pouco sobre o que é as instituições e o que é cada curso das instituições. Mas eu te digo, tu acha que o cara tá ali procurando o quê? A faculdade dá dinheiro ou o curso que dá dinheiro? O cara não tá ali pela vocação. Aí, era o que eu ia falar, sim, que eu ia cortar errado. Mas é que tá, cara. É pra apresentar a profissão pro cara. Nem tudo bem, Walter. Mas olha só. Não, tudo bem. Eu não discordo de você, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Você, eu acho que um pouco disso também é culpa dos pais. Porque foi o que o Walter falou. Há um bom tempo eu defendo uma bandeira de que o colégio em si, ele virou... Sim, todo mundo sabe disso, mas uma questão pior. Ele virou realmente uma empresa. Por quê? Eu não sei como é que é aí no estado do Walter. O Albino é do Rio, talvez ele consiga enxergar do mesmo jeito, talvez que eu enxergue. Que você tem um outdoor no colégio. Lucro acima de tudo. Não, nem dizer o lucro, mas o objetivo é o quê? É formar o maior número possível, o menor tempo possível pra poder falar que formou um número X para. Também! É fazer aquela propaganda assim: é do maternal ao vestibular. Né? Ou do maternal ao preparatório pro colégio, o naval e o caralho a quatro. Você vende um produto, você não tá mais vendendo informação, você não tá mais vendendo conhecimento. E isso tá refletindo nos cursos da faculdade. Cara, porra, eu vejo no curso de direito, cara. Metade dos alunos, vamos botar, ou mais da metade, tá no curso pra se formar e ser funcionário público. O cara não tá ali pra ser um cientista do direito. O cara que tá estudando com o Walter, ele tá ali porque, como o Walter falou, ou porque o pai mandou, porque o cara quer ele quer ganhar mais. Ele não tá ali pra ter mais conhecimento e melhorar a questão do emprego dele. O cara não tá ali pra questão de conhecimento. Esse é o problema. O estudo, tanto no colégio como na faculdade, depois do emprego, é tudo uma ilusão. Porque o cara tá ali no colégio, vamos botar aí, da oitava série, né, antiga oitava série, que é o nono ano hoje, até o terceiro ano, ele tá ali pra, olha, você tem que fazer o curso tal, olha, não, que eu tô fazendo cursinho, Bigode, Kenô, Walter e Albino S.A., e lá eles têm a maioria de aprovação no, sim, curso de medicina, sim, e o caralho é quatro. Mano, esse é o problema, e de quem é a culpa aí, disso? Do pai! Tá, e aí que tá, nesses e da cursos, mãe. Você tem um condicionamento... Você vai ser quase militar, cara. Você faz a mesma porra várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes. Quando você chegar no curso, na prova, você faz igual. Entendeu? Não é questão de você ter conhecimento da matéria, mas sim de você aprender macetes, entendeu? E técnicas pra quando você conseguir fazer a prova, fazer rápido. Você quer o quê? Um cara pensante ou você quer um robô que sabe técnicas de como passar na prova? Mas isso aí foi algo que eu li um tempo atrás, sabe? Que o mercado hoje em dia, ele mina muito o empregado. Não só em relação a conhecimento, mas até em relação à personalidade, sabe? Hoje em dia, pra você perceber um líder natural é mais difícil. Por quê? Porque se você te despontar no seu emprego, dependendo da forma que você fizer, você pode ser demitido, cara. Entendeu? Tyler Durden fala, cara. Nós somos robôs espaciais, os macacos espaciais, não sei. Agora, entendeu? Você tem que fazer o que o empregador macacos quer. Espaciais. Isso aí. Você tem que fazer o que o empregador quer, abaixar a cabeça e fim de papo, entendeu? Você não pode pensar. E o grande lance que eu vejo também, que eu pensava, eu parei pra pensar depois de um texto que eu li, e eu fiquei meio dividido. Aquelas empresas onde todo mundo é legal. Você faz, tem uma mesa, tipo assim. Aí o cara depois realmente é verdade. Assim, uma coisa que eu tava vendo, tem o Slavoj Žižek, que ele tem um vídeo que eu acabei concordando com ele. Só abrindo um parênteses, eu fui mostrar pra um professor que é sociólogo, né? É aquele lá do imitador que canta. Não. I love philosophy, I like to provoke. O professor falou. Esse vídeo pra vocês, cara. Ele chegou e falou que assim: não, não vai escutar esse cara, não. Ele é um sofista. Mas tem algumas coisas que ele fala que eu concordo. Ele tava falando que ele prefere um chefe grosso e babaca do que um chefe legal. Porque você tem um chefe maneiro, você nunca vai se rebelar contra um chefe maneiro que tá botando na tua bunda e tu não percebe. E eu vejo que as empresas querem virar isso, sabe? É o local cool que você chega. E tipo assim, cara, eu trabalho numa empresa que eu fui ver. Cara, coisa mais ridícula, o ramal do dono da empresa, sabe o que tá escrito? colaborador, telefone do colaborador tal. Vai tomar no cu, ele não é colaborador porra nenhuma. Ah, hoje em dia, empregado não é mais empregado. Empregado agora é colaborador da empresa, né? Porra! Tem essa. Isso é uma maneira, exato, isso é uma maneira agora encontrada pelos escritórios para fazer com que os empregados eles se rebelem menos. Ou não se rebelem mesmo em relação às questões salariais, às condições de trabalho e tudo mais. Não, agora você está colaborando comigo diretamente. Você é uma peça fundamental da empresa, tal qual eu, né? Quando a gente sabe Sim. que, na verdade, isso daí é só para enfiar cara, no rabo olha do só, cara, tá aqui... basicamente pro... Ô, Walter, tá escrito assim, ó, diretoria, colaborador X, colaborador fulana. Ah, toma no cu, maluco. O maluco não é colaborador. Colaborador! Porra! Fala com ele. Isso é uma burocratização, na verdade, que faz. É, se ele é colaborador, vou tratar ele de igual pra igual. Não tem essa, maluco. Tá tomando com dois tempos, rapaz. Vai nessa. Eu acho o seguinte... Tenta fazer uma besteira. É, pô. Tenta fazer uma besteira... Pra ver se o teu status de colaborador vai continuar no mesmo. Claro que não, cara. É isso que eu vejo, a gente vive uma maquiagem, assim, em nenhum momento do cast a gente tá falando pra você se rebelar no seu emprego e mandar seu chefe tomar no cu. O que a gente tá querendo, no máximo, assim, vamos dar uma de prepotentes aí agora. Por mais que a gente tenha vontade disso. Sim, eu não vou dizer que muitas coisas eu até arrisco sendo estagiário, mas tudo bem. Tipo, eu falei no escritório que ia levar mais uma arma pra matar a filha da chefe, mas tudo bem. Mas, tipo, porra, tem dias que eu tenho... Ah, eu respondi uma parada lá do... porra, o WhatsApp da empresa, o cara me botou uma parada, eu falei que não concordava e questionei. Fica botando esse negócio que é assim, empresário é foda, né? Fica botando, quem trabalha ajuda mais. E pra fomentar mais isso, tem aquelas palestrazinhas escrotas de tipo, como... Ou... Aí tu tem esses livros ridículos que forma você, como ser um babaca no seu trabalho e seguir tudo que o seu chefe quer. Não seja um líder, porque seu chefe já é. Sabe? É uma, sei lá, cara, é uma doutrinação escrota que, não sei, é muito escroto. Sim, esses livros de autoajuda, basicamente, esse negócio de secret, de segredo, é basicamente livros corporativos que ensinam os caras a permanecerem no marasmo. Basicamente, tipo, se a oportunidade não apareceu agora, ela vai aparecer no futuro e tudo mais. Cara, a oportunidade não vai aparecer enquanto tu continuar nessa merda de serviço, porra, subserviente ao cara. Claro que não, velho. Esse lance agora, eu que dou aula de gestão de pessoas também, o que eu mais falo pros alunos, esse negócio de colaborador... negócio de, não tem chefe, tem líder hoje em dia, cara. Isso é tudo balela, cara. Isso é tudo bobagem. Isso aqui eu tô dando essa disciplina pra vocês passarem de semestre. Mas olha, isso aqui é tudo bobagem. Isso aqui são subterfúgios criados pelas empresas pra vocês aceitarem a condição de vocês calados, sentados, sendo que não necessariamente vai mudar alguma coisa na vida de vocês. Não vai mudar absolutamente nada, cara. Não é, e você acaba tendo uma coisa falsa, cara. Porque, um exemplo, porra, você vê por essas palestras que as pessoas fazem, né, não? Tipo, não, você tem que ser um funcionário proativo, que não sei o que lá, pra ser o melhor da empresa, ou no colégio, você tem que ser um aluno exemplar, você tem que escutar os outros, o seu chefe tá falando é pro seu bem, né? Sabe, é até uma coisa que eu fico puto, que eu tô dando uma olhada na sinopse aqui do livro, que é o seguinte: em que o seu chefe realmente quer de você, o coach empresarial Steve Anderson, não sei o que lá, nos ajuda a compreender e nos adaptar ao estilo de gerência do seu chefe. Seguindo as orientações de Anderson, é possível otimizar as nossas produtividades de acordo com o perfil de liderança ao qual estamos submetidos, além de ensinar e decifrar exigências do patrão. Cara, esse livro pra dono de empresa distribuir e chamar esse cara pra ser palestrante, que nunca chamaria um Tyler Durd pra... Não sei falar o sobrenome dele, do Tyler, do Clube da Luta, pra ser um palestrante numa empresa, cara. Sabe? É isso que é ridículo, né? Você contrata um cara pra falar pros seus funcionários como eles serem que macaquinhos. Que boa parte desses livros, eles partem da premissa de que boa parte dos empregados hoje em dia estão insatisfeitos nos seus serviços. Muita gente tá nessa situação. ou por questão de necessidade, ou por uma exigência da sociedade, exigência da família, não, porque você tem que estar empregado, você que tem que estar numa determinada posição, e muita gente está insatisfeita no seu serviço, a produtividade da empresa acaba caindo, e o chefe se vê numa necessidade de adotar uma, abre aspas, nova gestão para fazer com que o empregado se sinta estimulado, mas não no sentido de que, ah, eu quero ver o empregado numa melhor posição, numa melhor situação, em uma maneira confortável. Eu quero como que o empregado vá questionar e faça o trabalho de... Sem falar nada. Exato, que traga dinheiro pra empresa, sabe? Cada vez mais. Lucro acima de tudo, velho. Sim. O eu tava lembrando aqui, eu não sei se eu comentei com vocês, né? Eu fiz o processo seletivo pra trabalhar na loja Americanas, né? E foi muito engraçado. Quando eu cheguei no local, não sei se vocês já sentiram isso em qualquer coisa. Eu senti aquela agonia no peito de não pertencer a esse lugar. Tipo assim, de saber que você é melhor do que isso. Sim. Tipo assim, eu não tô desprezando ninguém que trabalha na loja americana, não, mas eu sei dos meus potenciais e sei da minha escolha. Mas, tipo assim, eu, cara, isso não é pra mim. Eu não sou uma pessoa que vou conseguir ficar aqui fazendo aquele trabalho de repetição, sabe? Mas beleza, fiz o processo seletivo. Na primeira hora da entrevista, a mulher chegou pra mim e falou assim: foi logo que eu me formei e decidi desistir de história. Você já tem um ensino superior? O que você tá fazendo aqui? Aí eu cheguei pra ela e falei assim: bem, a gente tem que começar por algum lugar. Eu desisti de seguir a profissão de professor e tô vindo aqui. Ah, então tá bom, então. Aí teve... Esse é o problema, cara, assim, vai parecer meio arrogante que eu vou falar. Muitas pessoas talvez vão procurar um emprego ali na Casa e Vídeo, na loja americana. Eu não sei qual é o grau de nível educacional das pessoas e tudo mais, mas, assim, eu acho que é diferente, eu não quero soar arrogante. Você tem uma aula, eu já estava contratado, né, entre aspas, tive uma aula de segurança, Se eu te contar que tem gente de ensino superior, colegas meus que são formados, que trabalham na C&A, que trabalham na Tokyo Stock, mas não trabalham como, fala, projetistas, eles trabalham como vendedores, sabe? Mas porque a gente ganha bem e tudo mais. Só que a gente percebe que não é a área deles. Eles não estão ali por vocação. Eu tava vendo o nego falando, o nego que tinha clínica aqui no Brasil, o nego formado. Foi pros Estados Unidos trabalhar de, sei lá, acho que... McDonald's ou porra assim, sabe? Pra amarrar bem bunda. Quer pagar mais, maluco. Aí o cara chegou pra mim e começou a falar: não, olha, aí passou um videozinho, né? Ele tinha que intimidar. Se você vê alguém roubando e não fala nada, vamos partir do pressuposto que vocês estão roubando junto com aquele cara. Se você faz isso e não sei o que lá, você também vai estar roubando com essa pessoa. Então, funcionário decente, usa roupa para debaixo da por dentro da calça, o caramba, quatro, e paraná, e pereré, e pururu, cheio de regra. E outra, se vocês perceberem uma coisa errada, vocês têm que ligar para os seguranças responsáveis das lojas, tipo como fosse o delegado que ele administra as lojas. Que todo mundo é suspeito. Aí eu levantei a mão e falei assim: ok, né, você tá falando que depende do meu chefe pra eu... Ah, e sempre vocês forem bons trabalhadores, o seu gerente vai fazer boas recomendações. Aí eu levantei a mão e falei assim: ok, porra nenhuma, você tá falando que se eu for um bom funcionário, o meu gerente vai falar que eu sou uma boa pessoa pra assumir a gerência, talvez o lugar dele. E você pediu pra eu caguetar pessoas que estejam fora do padrão e estejam roubando dentro da loja. Ele: sim, e como eu vou saber que quando eu caguetar alguém da loja, ela não tá de conchavo com você? Eu acho que o cara nunca recebeu uma pergunta dessa, né? O babaca que teve que fazer. Assim, é um emprego que não é pra você pensar, cara. Aí o cara ficou sem o que responder. Aí beleza, fui trabalhar o primeiro dia. Aí você vai lá, tudo isso que ele falou não existe. Eu podia o lixo que era pra ser colocado numa sacola transparente, era feito numa sacola preta. Trabalhava de quê? Trabalhar. Bino, não fiquei 3 dias. Eu cheguei e falei: foda-se, eu não preciso disso. Eu cheguei. O saco de lixo que era pra você botar num saco transparente, não fazendo do modo correto. Era numa sacola preta. As blusas que eram pra ficar pra dentro da calça, todo mundo usava pra fora da calça. A gerente que era pra administrar tudo isso, não administrava. Eu falei: porra, se é pra eu ligar pro cara, eu vou ligar todo dia, porque ninguém segue as regras aqui. Aí eu tô fazendo as paradas, eu sentei numa cadeira de plástico, comecei a colocar, eu fiquei na parte da bombonière, né? Aí os caras: ó, os produtos que estão vencendo, você joga pra frente, os produtos que estão pra vencer ainda com a validade longa, você joga pra trás. Aí eu tava fazendo sentado ali, né, em vez de ficar com corado. Aí o cara: olha, gerente, não gosto que ninguém fique sentado, porque ela diz que as pessoas ficam enrolando quando estão sentadas. Eu, como é que é? Não, ou você fica de joelho, ou você fica concorado. Mano, você acha que eu, Bigode, um cara que gosta de questionar, formado em história, curso mais marxista fudido, ia aguentar ficar no local? Tu acha que eu ia subir na empresa? Se eu fosse o melhor funcionário, tu acha que a mulher ia deixar eu subir na empresa? Questionando as coisas que estão erradas? Subindo, não tendo uma escada, aí o Walter vai saber disso, que pelo visto ele dá coisa de segurança no trabalho, deve ter uma noção. Não tem uma escada, não tem um EPI, não tem porra nenhuma. Você acha que eu ia durar na hora? Eu falei, sabe uma coisa? Foda-se, eu não preciso dessa merda, eu vou procurar uma coisa melhor pra mim. Aí eu tinha feito, entre aspas, um coleguismo com um cara lá e falei, cara, tu é um cara inteligente, sai daqui, busca uma coisa melhor. Porque o cara, como o Walter falou, é o capitalista, ele quer produção, ele quer robô. É o tempos modernos, Charles Chaplin. É isso. Então, esse lance do Bigode me lembra muito quando eu trabalhava como editor e ilustrador no Instituto Federal. Eu basicamente trabalhei acho que uns 4, 5 meses lá. E basicamente eu já tava fazendo coisas que iam além da minha função, tipo instalar data show, comprar cafezinho na taberna da esquina, sabe? Lances assim que eu olhei e eu disse, cara, eu tô fazendo coisas que estão desviando a minha função, o que eu tô fazendo aqui? Tá aí alguma coisa e que às vezes... E às vezes, assim, a gente passava 3, 4 horas sem fazer porra nenhuma, cara. Que não davam obrigações pra gente, não dava tarefas pra gente. E a gente passava basicamente o dia todo na frente da porra do Facebook, do Orkut. Eu até achava isso bom, não vou mentir pra vocês, achava legal isso. Mas o que me deixou muito puto mesmo, muito puto, foi quando uma das responsáveis do setor mandou eu ir buscar um bolo na puta que pariu. Eu acho que eram uns 10, 15 quilômetros de distância ali do Instituto Federal, não adianta nem falar o endereço pra vocês. Aí eu disse, mas, tipo, eu não tenho carro, como é que eu vou buscar? Mentira, eu tava com carro, óbvio. Ela disse, ah, não sei, vem de ônibus. Aí tu vai me dar o dinheiro da passagem? Não. Quando ela falou isso, eu disse, ah é, então beleza. Eu fiz tudo que eu tinha pra fazer, Albino, Bigode. Quando deu 6 horas da tarde, peguei meu crachá, minhas coisinhas e disse, ah, tô entregando aqui meu serviço, tchau e benção. Foi nesse mesmo dia que eu resolvi fazer mestrado. E eu não me arrependo nem um pouco de ter feito isso, porque eu aposto que eu ia estar na mesma hoje em dia, ia estar sendo esculachado o cacete, cara. Pô, mas Walter, eu vou dizer que você vacilou, você não pensou na equipe. Porque o funcionário que não pensa na equipe, ele não é um cara legal. Porra, não é isso de equipe. Isso aí. A cada um, pô. Mas não é isso que a gente escuta, né? Isso aí que o Walter falou aconteceu comigo no estágio. O que acontece? Eu fui contratado pra atender o telefone. Certo? Aí eu fazia isso de boa. Só que sempre tem um negocinho que pede, ah, faz isso aqui, faz isso aqui o outro. Aí fazia, né, às vezes, né? Aí, só que eu não fui contratado. Quando acabou o meu tempo de estágio, eu fui contratado. Quando eu fui lá levar o uniforme, jogaram em dieta pra mim falando assim, porra, aí o estagiário novo traz açúcar. Não trazia não. Foda-se, tá ligado? Cara, eu fiquei muito puto com isso. Fiquei muito puto com isso, sabe? Porque, tipo assim, o cara queria que eu pegasse o meu salário, que era tipo 500 reais, ele comprasse açúcar e café pra eles beberem. Mas se fuder, mano. Sabe? Porra, tudo que me pediam, eu fazia. Sabe? Até quando estava muito ali na minha função. Teve um dia que me pediram pra repatrimoniar, no caso, pra verificar o patrimônio de todos os computadores do prédio. Bicho, eram tipo 8, 9 andares, cara. Aí fui lá sozinho, tem que bater em porta, em prédio público. É um cu, maluco. Foi um saco, eu fiz, sabe? E o cara joga em direto porque eu não trazia açúcar, vai se fuder, maluco. Fiquei muito puto com isso, cara. Ah, mas você é um colaborador da empresa. Você também tem que dar o seu suor pra empresa. Eu fiquei muito salário. Mas, ô Walter, foi essa conclusão que eu cheguei esses dias de pensar o seguinte, isso não tem nada a ver não tem a ver com posicionamento político, isso tem a ver com a questão mesmo, mas da questão. Eu acho que o marxismo, aí eu tô ignorando a questão política, que fique bem claro pros ouvintes, né? O marxismo, ele é tão tem tanto demônio em cima dele por causa disso, porque ele faz com que o trabalhador veja e pense, e fale assim, olha só, isso aqui anda por causa da gente, então a gente vai trabalhar de boa. Ninguém tá falando aqui pra ninguém se rebelar e o caralho é quatro. A gente vai trabalhar de boa, mas você também vai seguir as nossas necessidades. né? Por isso que o Marx trabalha naquela questão que é até perfeito da alienação, né? O cara trabalha o dia todo ali fazendo iPhone, mas ele não tem dinheiro pra comprar um iPhone, ele não tem direito de ter aquele produto que ele mesmo produz. E seja, chega a ser escroto isso. Você faz uma parada e não, é a mesma coisa do cara que trabalha no McDonald's não tem direito de comer no McDonald's. Mas aí é que entra aquele lance de você criar uma expectativa no trabalhador de que se ele trabalhar muito, talvez um dia, ele consiga ascender de cargo e ele consiga comprar um iPhone, consiga comprar aquele produto que ele está produzindo. E tem muita gente que faz isso, tem muito empregador que faz isso na cabeça do empregado. Com esse negócio de empregado do mês, com esse lance de promoçãozinha, salário, tudo mais. Sim, eu vejo por esse lado, o marxismo acaba sendo uma coisa tão mal vista, porque aí voltando a uma coisa que eu coloquei lá no Facebook, o capitalista, né, o dono da empresa, ele não gosta disso porque ele vai perder toda a força dele. Porque ele coloca o próprio trabalhador para lutar contra o próprio trabalhador. Em vez da classe ser unida, e eu não tô falando nem de sindicato, porque sindicato para mim é uma puta politicagem do caralho. Eu tô falando que ela escuta de nego falando mal de sindicato, puta que pariu. Sim, é a galera daquela empresa resolveu o problema dentro daquela empresa e acabou. Porque é aquilo, cara. É o que a gente tá querendo falar nesse podcast. Você tem uma desilusão quando é do colégio, porque você tem que ficar dentro de uma sala de aula escutando um cara falando uma parada que você não tá afim e que, vamos ser sinceros, muita coisa não serve pra porra nenhuma. Por isso que eu sou contra a gente fazer agora... Você faz ensino médio pra pegar o diploma do ensino médio. Você não faz pra outro motivo, bicho. Sim, é só isso. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês aí. O ensino médio não é algo que te faz pensar, não é algo que te põe, te arranja um rumo na sua vida, não faz porra nenhuma. É só você pegar o diploma do ensino médio. Sim, eu acho que o grande problema é isso daí. Porque quando você vem de um ensino fundamental que não é questionador, ele não te é provocativo, você vai pro ensino médio mecânico, que basicamente os professores estão mais interessados em fazer você passar de ano e passar no vestibular do que outra coisa. Você vai pro ensino superior com aquela mentalidade que eu preciso sair daqui com diploma, porque saindo daqui com diploma eu vou ter grandes oportunidades na vida. E chega finalmente no serviço e vê que não é nada disso. A tendência de tu te frustrares é enorme, sabe? Por essas e outras que eu acho necessário, assim, desde da formação básica ali, do fundamental, assim, se trabalhar com os moleques é o seguinte, cara, a vida não vai ser tudo aquilo que vocês acham que vai ser, sabe? Nem tudo é esse mar de rosas que a gente vê nos livros, a gente vê na televisão e tudo mais. Nem todo mundo aqui vai ser um grande coisa, sabe? Grande astro do rock, vai ganhar altos salários e tudo mais. A gente tem que fazer as coisas ou pela vocação mesmo, sabe? A questão da vocação, pelo amor também, pelo amor ao ofício, à profissão. E basicamente isso daí, porque se contar... questão salarial, vier com essa coisa na cabeça de que, eu vou ganhar altos salários com esse emprego, a chance de você se frustrar é maior. Ô, Walter, tem uma música que eu escuto aqui de uma cantora não muito conhecida, acho que no Brasil, que tem uma parte da música que ela fala que é assim, nem todas as estrelas nasceram pra brilhar. E essa é a verdade, cara. Sim, cara, o que tem de pessoas talentosas frustradas... Sim, bicho, sim. Ridículo, cara. É muito ainda ridículo. Mais num país como o nosso que não aproveita ninguém. Exatamente, não aproveita ninguém. Oportunidades estão cada vez mais raras, sabe? Sim, mas aí pro teu chefe meritocrata, lobby de televisão, cara, essa semana eu tirei um dia essa semana pra assistir televisão de manhã. Tipo o encontro da Fátima Bernardes, se não me engano, cara. Cara, eu vi o mesmo filho da puta sertanejo na programação inteira da Globo, cara. Eu digo, caralho, meu, só tem esse sertanejo no Brasil inteiro, cara. Aliás, só tem sertanejo no Brasil hoje em dia. Não tem mais nada, cara. Aí que você vai ver, é tudo lobby de gravadora, cara. E a gravadora é a Tom Livre que é ligada à porra da Rede Globo, velho. Tipo, sim, porque é aquilo, quando você não agrada... Eu tava vendo, acho que era Jornal Hoje, cara, o Jornal... RJ, eu lembro que eu já tava vendo. Tava mostrando sobre empregos no Brasil. Aí mostrou uma mulher em Nova York, a empresária, que abriu uma loja de docinha e falou assim, bicho, olha só. Aí eu pensei, caralho, o país está passando por uma crise do fudida. fudido. Aí você vai mostrar uma mulher lá na puta que pariu. Uma mulher que, porra, nunca passou necessidade na vida. Que se você começou a ser de lá, qual o sentido disso, cara? Porra, né, cara? É o lance da meritocracia. Não é, cara, não é meritocracia, bicho. Não é meritocracia. Porque meritocracia, não, meritocracia, o que o Walter tá dizendo é o seguinte, ó. Trabalhe pra caralho que você vai chegar nesses mesmos status. Ah, sim. Mas, tá, vai, vai. É, o meritocracia aí nesse caso, que não seria assim, é o que o Val tá querendo dizer, é o seguinte, é essa parada, tipo, olha, se você acordar cedo, der duro e fizer pra caramba seu esforço, você vai ser uma pessoa foda na vida. Mano, é aquela parada, o padeiro acorda todo dia de manhã e não é pica, não é rico. É, aquela imagem da internet, né, tipo, ah, você quer um negócio desse aqui, trabalhe de manhã cedo, aí aparece o padeiro, teu cu. É. Sabe, cara, é aquele lance da meritocracia, aquela falsa ilusão da meritocracia, que se você trabalhar bastante, você vai conseguir. Cara, não vai conseguir, a não ser que você se revolte, resolva montar uma padaria pra você prospere, você monte uma rede de padarias, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, aí você vai ficar rico, com certeza. Porque, cara, quando você trabalha pros outros, você não vai ficar rico. Aí, Albino, entra nesse negócio que a gente tá falando. Mas aí também depende também de questão de concorrência também, né? Depende também da questão do mercado. Não é só o esforço da pessoa que vai fazer. Então esse lance da meritocracia é falso. Porque é aquilo, Albino? É falso, Albino. Mas aí que tá. Tem pessoas que de fato se esforçam e conseguem, entendeu? Mas Albino, aí, mas tem aí, uma coisa chamada sorte. Olha só, rapidinho, tem coisa chamada sorte. Agora, Bigode. Eu ia falar disso agora. Fala. Não é questão só de você trabalhar duro e conseguir, entendeu? Porque também seria hipócrita falar que, não vale a pena trabalhar duro, mas no final eu falo que você trabalha duro. Não, agora vai dizer que o Henrique Batista trabalhou duro pra conseguir aquela grana. Não é só isso, bicho. Tem questão de sorte, tem questão de insight, tem questão da pessoa saber pensar, entendeu? É bem complexo. Se você chegar assim, o cara trabalhou o dia inteiro e não conseguiu nada, meritocracia não funciona. Não é só isso, cara. Não é aquela questão de, eu sou pobre, tô na favela, mas eu não vou conseguir. Aí o cara consegue passar direito, se torna juiz, se torna ministro do Supremo Tribunal Federal, tipo Joaquim Barbosa da vida. Que é uma exceção, né? Quantos juízes negros vão vir por aí, né? Bicho, não, aí o cara chega e fala, tô falando. Você não precisa ser um juiz, cara. Você pode simplesmente se formar. Não, Albino, emprego e sair Albino, daí, cara. Isso já é um Albino, mérito, olha só. Cara. O que o Walter tá querendo dizer é o seguinte. Vamos pegar o exemplo que o Walter usou. Vamos lá. O cara é pobre. Aí, vamos dizer, estudava nas horas vagas, virou um puta juiz. Não interessa se ele é negro, branco, caracol. Aí o pessoal sempre fala assim, viu, ele se esforçou e conseguiu. Cara, ele é um caso em mil. Porque existem várias pessoas que acordam todos os dias, se esforçam e não vão conseguir. Esse é o grande lance. E outra, meritocracia do quê? Vamos dizer que eu queira ser pintor de casa. Mano, talvez eu não consiga. Eu posso ser o melhor pintor de casa, mas ninguém vai dar o valor pro que eu faço. Tudo bem, Bigode. Mas esse... você tá pegando um caso extremo. O cara só é juiz, supremo tribunal. Mas, Albino, esse é o exemplo. É um exemplo. Sim, tá, mas você pegou um caso extremo. Mas olha só, por que a gente não pega o cara que simplesmente se formou sobre a favela? Isso não é meritocracia? Estudou que nem filho da puta se formou no emprego bom sobre a favela. Isso não é meritocracia? Albino, não conseguiu o mérito dele? Albino. Só que as pessoas ignoram esse tipo de coisa. Tá, vai. O que mas vende... Quantas pessoas... O lance é o seguinte, Albino. Quantas pessoas iguais a ele... São pouquíssimas, Albino. Pouquíssimas. Que vão se esforçar, mas quantas não vai longe. Vão se esforçar e não conseguir o que querem? Assim, olha só, numa forma de um escopo menor, né? Pra não vai longe. Aonde eu trabalho, sempre tem que escutar isso. Eu era pobre, estudava nos piores colégios, e hoje eu sou quase uma doutorada, e o caralho é quatro, e pararam, parará. Viu? E o se eu posso, todo mundo pode. Não, cara, não é assim. As pessoas confundem isso. Eu tenho um exemplo em casa, cara. O meu pai, ele acha que todo mundo tem mesmo oportunidades iguais, todo mundo tem a mesma oportunidade. Cara, não tem, não tem. Tem um fator chamado sorte. Que eu não sei explicar o que é o nome que a gente dá. Não é pra todo mundo. Às vezes o cara, é o que eu falo. Se mérito de. Às vezes, cara, nem questão de sorte. Sabe o que eu acho que eu não vou tirar o mérito, por exemplo, de um caso do Joaquim Barbosa da vida. O cara é inteligente, o cara se esforçou pra caralho, conseguiu, parabéns. Mérito dele, cara. Mas aí você achar que todos os caras que estão naquela mesma posição do que ele vão conseguir chegar ser um juiz do Supremo Tribunal Federal, juiz e tudo mais, cara, aí é complicado, porque nem todo mundo é tão inteligente assim, sabe? Nem todo mundo é tão esforçado assim, E, cara, também tem uma série de questões, sabe, de ordem social, econômica, que vai fazer você meio que tropeçar no meio do caminho, cara. Você nunca vai alcançar aquele objetivo de fato. Vamos dar um exemplo escroto? Vamos lá. Nossos programas não são tão ruins. Beleza? Vamos dizer que pegasse um ator da Globo, né? Ah, porra, escutei um programa maneiro chamado Wikicast. Ia chover uma porrada de gente baixando essa merda. Aí eu vou dizer, foi por mérito nosso? Não, foi porque um cara da Globo, um cara famosinho, falou e todo mundo foi escutar. Mas a gente não tem o mérito de fazer um programa bom? Nós temos o mérito, mas a gente não alcança. A gente tem o mérito. Mas é o que eu tô falando, Albin. Infelizmente, as pessoas em si, elas se emocionam com histórias sofridas. E você tem que pegar a história sofrida pra dar mais força ao negócio. Porque assim, olha, aquele cara veio do nada e conseguiu tudo. Por que que você não consegue? Esse é o problema, vamos botar então entre aspas, da meritocracia nas empresas. Porque o cara sempre vem com uma história triste. Vamos lá, um exemplo. Vem um palestrante dar uma palestra na empresa. Aí ele fala assim, olha gente, vocês me veem hoje, eu sou o bigode do comissário, mas eu não tinha nada. A minha mãe era lavadeira, eu tinha que estudar e trabalhar. E hoje eu sou o grande empresário, motherfucker, e tenho não sei quantos milhões e tananã. Mas eu consegui e vou ensinar minhas técnicas pra você. Todo mundo compra o livro e o cara é quatro. Agora se aparece um cara que sempre foi rico e falou que assim, olha, eu introduzi tais técnicas que eu vi isso, o pessoal vai cagar. Porque não teve o mérito, não teve o suor. As pessoas gostam disso, as pessoas que sofrem e tudo mais e conseguem vencer na vida. Quando o cara, e eu tô falando do cara que tem dinheiro, ele não teve ajuda de ninguém. O cara só usou a inteligência dele e foi se seguindo ali. As pessoas não dão valor para isso. Aí entra a questão do mérito. Olha, se você trabalhar pra caralho, você vai conseguir se dar bem. Óbvio, não, existem peraí, pessoas peraí, olha que... só, isso é mérito ou reconhecimento, Bigode? Não sei, agora eu tô perdido. Eu acho que isso é reconhecimento, mas tudo bem. Vamos mas tem lá. Gente que chama de mérito. Ah, mas aí, porra, tem gente que chama cor azul de verde. O Dalton chama cor não, azul de verde. Não, tudo bem. Porra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é isso que as empresas sim, vendem. Eu entendi isso que eu quero falar. Né? O que eu tô achando errado é que vocês estão pegando casos extremos para criticar a coisa toda. Cara, não é bem assim, mano. O cara que estuda consegue chegar até onde ele quiser, bicho, isso é o mérito dele, cara. Sim, a meritocracia existe, tudo bem. A gente não pode aplicar meritocracia pura e simplesmente porque vai se tornar injusto com o cara que não tem condição, parará. Mas, porra, também não é falar que a meritocracia não existe, porque existe, cara. Tem como você se estudar e se tornar alguma coisa legal. Você não precisa se tornar o juiz pica das galáxias, você pode se tornar simplesmente o juiz ou um advogado legal, tem uma casinha legal e pronto. Isso é meritocracia, cara. É você chegar aonde você quer chegar. Mas esse é o lance, Albino, a gente não tá falando que, ai... O cara ter conquistado aquilo ali não foi pelo mérito dele. Óbvio que foi pelo mérito. Eu tô falando que nem todo mundo vai chegar naquela sim, posição por uma série de fatores, Albino. Eu estou querendo falar de desigualdade social, economia, dinheiro, essas porra toda, Albino. É isso que eu tô falando. Sim, eu estou querendo não tô falar dizendo que o cara chegar nessa posição... Tá errado, porque isso aí não é mérito dele. Óbvio que é mérito dele. Eu tô dizendo que nem todo mundo vai chegar naquela sim, posição, mas cara. Nem todo mundo, até o cara rico também não pode chegar lá, entendeu? Sim. Que Batista vendeu um livro ensinando técnicas de sucesso e uma semana depois declarando falência, cara. É um exemplo disso, pô. Não, sim, o que eu tô querendo falar é o seguinte, você não pode simplesmente pegar casos extremos para acabar com a coisa toda, entendeu? Tem sempre ali o meio termo, entendeu? E você já se mexe ignorando, mas... Não, tá. Sim, Albino, eu concordo, mas assim, a maioria desses chefes... Essa política que tenta passar de que todo mundo vai conseguir alguma coisa. A gente tá ignorando a questão pessoal. Não é nem só meritocracia ou não só ambiente de trabalho. As pessoas têm que aprender a... Opa, peraí, deixa eu refazer aqui. Isso aí não é só no ambiente de trabalho. As pessoas têm que entender que nem todo mundo consegue chegar onde você quer chegar, entendeu? Ou onde elas querem chegar. As pessoas têm que aprender que a falha é uma opção, é uma realidade. Sim, porque assim, o que a gente tá querendo dizer, eu e o Walter, eu sei que já ficou explicado, é a ideia que a empresa vende. Tipo, vamos ser sinceros, eu adoro o Silvio Santos e o caralho A4, mas eu não sei quantos funcionários dele começaram numa função e são picas lá dentro hoje em dia. Assim, eu tô dando o Silvio Santos como exemplo. Eu não sei se em toda empresa... Só fazer um adendo aqui, antigamente isso era muito mais fácil. sabe? Você se esforçar que nem um filho da puta e conseguir chegar lá. Hoje em dia é muito mais difícil. Continua. Sim, sim. É, não, não discordo de ti, Albino. Como o Walter falou também, a questão é o seguinte. Hoje em dia, vamos lá, um cara que começa como faxineiro numa empresa, ele não vai conseguir galgar certos estágios como no passado. Vamos dar um exemplo. Se tu for ver, por exemplo, a questão até mesmo do concurso público, velho. Antigamente, concurso público era muito mais fácil de fazer porque ninguém queria fazer concurso público. Cara, aí, hoje em dia, antigamente, vê, você podia realmente começar, tipo, sei lá, como gari e terminar como governador, sabe? Porque, pessoas que se esforçavam que nem filho da puta não tinham tanto assim, sabe? Hoje em dia é uma parada muito mais brutal e tal, o mercado. E tem... É bem mais complicado. Mas por isso que eu digo... Por isso que eu digo do fator sorte. E o Robinho tocou numa coisa que é importante. O tempo atual. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer, tu é faxineiro num local. Aí chega o cara e fala assim: caralho, faltou o maluco da discografista aqui. Aí o cara chega e fala assim: porra, eu sei fazer isso. Sabe mesmo? Sei. Então calma aí rapidinho. Aí o cara vai: porra, o cara é bom. Olha só. Porra, tá fazendo o que aqui limpando o chão? Porra, é que eu não tive oportunidade. O cara... Não, fala o seguinte: a gente tá precisando de mais um datilografista? Tu também tá contratado. Hoje em dia, o cara chega numa empresa e tu fala assim: porra, eu sei. Amigo, dá licença que é a diretoria, que não sei o que lá, dá licença. Aí o pessoal sai, o cara ri, o cara, mó trouxão. Foi o que eu falei antes, entendeu? Hoje você é muito minado no ambiente de trabalho hoje em dia, sabe? Aí volta lá, tá redando, falando de macacos espaciais para. Claro, porque você quer um cara concorrendo com você, exatamente, você vê que o cara dá uma ideia. Exatamente. Não, eu quero esse cara longe. Ele, se ele chegar aqui, ele vai chegar no meu emprego. Mas, cara, eu acho que isso aí a gente adquiriu também muito isso de... Eu não vou dizer nem da cultura americana, sabe? De você minar também os outros numa empresa, não, de você não mostrar o... Eu não diria que é da cultura americana. Eu diria que seria desse mercado atual selvagem e de muita gente querendo a mesma vaga. Porque o que acontece? O cara quer o maluco que faça o emprego e ponto final. Se ele pisar fora... Maluco, tem 30 outros esperando pra entrar na vaga dele, entendeu? Então ele pode se dar luxo de demitir o cara por besteira, sabe? Sim, e isso é o capitalismo. O capitalismo, você tem que ter um excesso de pessoas. Sim, eu tô falando do seu capitalismo. Apesar que eu acho que o capitalismo normal também, você tem que ter um excesso de contingência pra tá suprindo o mercado de emprego. Ah, esse cara tá dando trabalho? Beleza, vamos lá. O que eu vejo é o seguinte, e eu acho que aqui na mesa todo mundo concorda. Nós vivemos uma falsa história, né? De que você vai ser o bonzinho aluno no colégio, você vai ter uma faculdade que... A gente nem citou isso. Galera, faculdade não é pra todo mundo. Eu acho que você pode fazer um curso isso técnico. Isso aí é um curso, um ponto muito interessante. Hoje em dia, principalmente esse governo do PT aí, né? Mas deixa quieto. Né? Vendeu-se que faculdade... É isso algo eu concordo com você, Albino. Vendeu-se isso eu concordo... que faculdade é algo do pobre pro rico, é pra todo mundo. Olha só, faculdade não é pra todo mundo. Pausa. Não estou falando que não é pra todo mundo entrar na faculdade. Não. Todo mundo tem que ter o direito de entrar na faculdade. Sim, isso é justo. Agora, não é todo mundo que está capacitado de fazer a faculdade, nem é todo mundo que tem que fazer a faculdade. Eu digo isso porque eu entrei na faculdade para ganhar dinheiro e me fudi, e estou me fudendo, então não façam isso. Segue em frente, bigode. Caralho, hein? Alguém não tirou onda. Pois é, esse lance que o Albino falou, eu acho que também vem mais ou menos também do ensino fundamental e do ensino médio, cara. Aquela coisa de, não, você precisa entrar na faculdade, porque isso, porque aquilo. Isso daí veio bem antes, cá pra nós, veio bem antes da política do PT, né? Eu acho que o grande problema mesmo das nossas faculdades hoje em dia é que muita gente que entra é analfabeta funcional. Sim. Sim. Ou seja, lê e não depreende, não entende aquilo que está lendo, sabe? E muita gente está ali por falta de vocação mesmo, não, sabe? Foi algo que eu falei já um tempo atrás. Eu acho que não é necessariamente esse negócio de entra para a faculdade, você vai ganhar dinheiro, não é algo necessariamente do governo do PT. É algo que realmente vem de antes, porque da nossa época de criança, quem a gente via? O cara que faz a faculdade ganhava dinheiro pra caralho. Quando a gente ficou adulto, realmente teve uma... O grande lance do PT foi justamente esse negócio do sistema de cotas, inserir o pessoal das cotas sociais, das cotas raciais dentro das universidades, sem necessariamente mudar a estrutura do ensino fundamental. Não é só nem mudar, mas sim dar infraestrutura à faculdade para aguentar a quantidade de aluno que entrou. Isso também é muito importante. Exato, permanecer o mesmo pensamento dentro das instituições ali, ensino fundamental e ensino médio, taco foda-se mesmo. Aí você tinha aulas com 10, de repente só com 30, 40. Aí o que acontece? Eu acho que esse pensamento de faz faculdade só ficar bem de vida, isso aí vem algo, maluco. Vem desde a época da minha avó, sabe? Mas porque quem entrava na faculdade eram poucas pessoas, né? Sim, então o cara que tinha o ensino superior, o cara era rei. Hoje em dia não, qualquer cu de rosca tem. Sabe? Então não é mais esse negócio de faz faculdade e ganha dinheiro pra cara. Ou entra na faculdade ou vai pro exército, né? Sou criado numa cultura que, basicamente, que os meus tios são militares. Militar não é outra fuzileiro coisa naval. Que é só pra quem tem vocação. Porque é algo até pior, mano. Mas deixa aqui. Ô, Walter, sabe o que aconteceu aqui? Eu conheci um maluco que tava. Na época eu tava no segundo, no terceiro, o maluco tava no quinto, sexto período de direito. Sabe onde que o maluco se achou? Na educação física, cara. Na educação física. Ele falou: sabe uma coisa? Tô cansado dessa merda. Ele começou a malhar, tá com essa porra de crossfit aí. O maluco tá feliz. Eu vejo o maluco assim nas fotos que ele coloca. Assim, eu quase não vi ele postando nada assim do direito, botava uma coisa ou outra. Eu vejo que o maluco tá feliz, ele se encontrou. Mano, eu quero, sei lá, ser professor de educação física, eu quero ter minha academia, sei lá. O cara se encontrou, assim, eu espero que ele esteja até feliz, sabe? Faz tempo que eu não vejo mais o cara, mas o cara tá feliz, cara, ele se encontrou. Eu não vou negar pra vocês, assim, eu não posso também viver de sonhos. Se essa porra desse dinheiro, eu fazia isso o dia todo. Eu gosto de fazer isso aqui. Olha só, antes de entrar na faculdade de biologia, eu tinha duas opções. Oceanografia e história. Oceanografia não deu porque não abriu vaga. Por que não fez história? Fazer biologia. Pra não ser pobre. Exatamente, fazer biologia. Se porque, eu tipo assim, em história, eu também sou mais feliz, porra. Porque eu gosto de história. O grande lance é que, muitas das vezes, quando a gente quer viabilizar os nossos sonhos mesmo, a gente precisa provar aquele remédio amargo, né? Basicamente, continuar nas nossas funções, entre aspas, indesejadas, para fazer com que aquele sonho seja viabilizado, né? O caso do teu colega deve ter sido parecido também, né? Para ele poder fazer educação física, não sei se ele se formou na particular, na pública. Não, tá? Ele largou o direito agora, isso é pouco tempo. Ele largou no quinto período, sexto, e começou a fazer educação física. Ele não se formou. Tá certo. Se é aquilo ali que ele quer mesmo, Bigode, se é aquilo que ele deseja, foda a vontade dele, não tem que questionar, né? Porque é isso que eu falo, cara, assim, eu acho que o ideal seria as pessoas se soltarem dessas correntes de tipo, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer isso. Cara, primeiro decide o que você quer pra sua vida. E depois vai colocando os pingos no i. Óbvio, algumas coisas, às vezes é muito tarde pra começar. E isso é fato. Agora, caralho. Fui censurado. Eita porra, isso aí foi uma censura foda, hein? Eu acho que você tem que colocar os pontos no easy e algumas coisas pra começar. Você é velho demais pra começar. Agora, cara, tem umas coisas que dá pra começar já, cara. E vai levando. Aí, porque o que eu vejo. Eu só queria falar o seguinte: o Bigode vai acabar me fazendo largar a biologia. Não é, cara. Eu vejo a galera muito presa, Albino. Infelizmente, a gente vive uma sociedade de que as pessoas abaixam a cabeça no trabalho. Tá entendendo? Porque isso vem também que você é doutrinado no colégio. Por isso eu comecei aquele negócio lá no início aí, pra gente entrar na finalização do cast. Você tem que escutar o cara que senta lá na frente, porque só ele sabe, e as ideias que você dá não é tão boa. Não é à toa que quando você tem um aluno mais esperto em sala de aula, e o professor percebe isso, e o cara começa a questionar de igual pra igual, o cara vira o quê? O encrenqueiro da sala de aula. Ele é o chato, tá entendendo? Mas não, o cara tá em outro nível. O professor, em vez de pegar aquilo e melhorar o cara, às vezes ele coloca o cara pra baixo. Procura uma reportagem na época. Tem um caso falando disso. Os dois moleques gênios, um foi pra um lado, o outro foi pro outro. Por culpa do colégio, da vida, que às vezes atrapalha o caramba quatro. Então, cara, eu acho que a mensagem desse podcast é: sejam felizes. Cara, bate às vezes um pouco de frente com teu chefe, sim. É óbvio, ninguém tá falando pra você se rebelar aqui e chegar num dia o teu chefe te dá bom dia e você falar foda-se. Não é isso. Mas você tá vendo uma coisa errada, bate de frente. Você tá insatisfeito, briga. O que o Bigode tá querendo falar é: seja um pouco mais cético, um pouco mais questionador das coisas. Sim! Não, simplesmente, assim, não é só em relação ao mercado de trabalho, é em relação a tudo na sua vida. Seja um pouco mais... Não abaixe a cabeça pra todas as coisas. Exatamente. Questione por que isso está acontecendo na minha vida. Por que isso está acontecendo aqui? Por que você está aqui? Faça isso, entendeu? Mas também não faça isso de forma desrespeitosa. Faça Sim. isso sendo educado e cordial com as pessoas, entendeu? Não é porque você continua sem ser grosso com as pessoas, sabe? Eu me arrisco demais até falando do meu estágio aqui. Mas vamos lá, pra finalizar. Estou eu no estágio, aí tá o maluco pra mim assim, porra, tô cansado, vida vazia, não aguento mais isso, que não sei o que lá. Aí eu cheguei e falei assim, vem cá, saiu que horas daqui ontem? Achei, saí tal horário. Pô, já tinha passado do teu horário, né? Por que que tu ficou? Aí eu fiquei aqui pra ajudar, e o caralho é quatro. Por que que tu não foi embora? Não, que não sei o que lá. Aí começa, porra, eu tenho filho, que não sei o que lá, pra tua vida é muito fácil. Ô, mano, não vem colocar a tua covardia em cima das minhas regalias. Se você tem filho, começa a buscar coisa melhor pro teu filho, então. Por que que tu não saiu no teu horário? Tu é estagiário, maluco, não é empregado, deixa de ser trouxa. Mas é o cara que quer ficar ajudando todo mundo, aí fica reclamando, ai, eu tô cansado, não aguento mais isso aqui. Mas em vez de se unir e fazer a união, faz a força, não. O maluco quer é cada um por si e foda-se, sabe? Esse é o problema. Vamos se unir mais, trabalhadores, no seu ambiente de trabalho e ver o melhor pra todo mundo. Para de ficar recebendo micharia de chefezinho, aumentozinho. Ai, olha o funcionário do mês, ó. Siga um exemplo de fulano, ele que é um funcionário bom, é o cuzão, às vezes, do escritório, da empresa, da firma, da montadora, do colégio. Vamos levantar a bandeira aí, vamos se unir mais, né? Alguém quer falar mais alguma coisa para finalizar? Não. Sim. Diga. Eu queria finalizar também complementando o Bigode, dizendo o seguinte, cara, não abaixa a cabeça para as coisas. Quando o Bigode fala em questão de confronto com o chefe, não é simplesmente você partir para o confronto físico, é simplesmente você ser um pouco mais questionador, não abaixar a cabeça para tudo. Como eu dei o meu exemplo aqui, o professor queria me explorar, o coordenador do curso que queria me explorar fazendo camisetas, eu disse que eu ia pensar, mas eu acho que ele já entendeu nas entrelinhas que não vou fazer para ele nada, vai tomar no seu cu. Aquele lance também do ensino superior, cara, não precisa você fazer ensino superior para você ganhar dinheiro. Há muita gente com cursos técnicos aí, há cursos técnicos muito bons aí em telecomunicações, edificações e tudo mais, que o cara ganha suficientemente bem para viver, para se manter, para manter a família, para fazer viagem para onde ele quiser, cara. O que você tem que fazer é simplesmente seguir a sua vocação. Eu vou dar um exemplo também do meu irmão. Meu irmão era segurança. Meu irmão ganhava R$2.500 como segurança, trabalhando 8 horas por dia. E ele simplesmente decidiu jogar tudo pro alto para fazer a mesma coisa que o colega do Bigode fez, que é ser professor de educação física. Hoje em dia ele está no terceiro semestre de educação física, ele já estagia numa grande academia, já está com uma expectativa de ser contratado, mas mesmo assim ele diz para mim, olha, perdão, Walter, eu não vou ficar preso só sendo personal trainer, eu tenho o objetivo de abrir uma academia. Tu quer ser sócio comigo de uma academia? Porque ele sabe que eu também gosto de fazer exercício, eu gosto de malhar. Aí eu disse, pode de ser, né? Ou... Eu tiver Você gosta de fazer minha defensora? Eu gosto. Cadê o Munja pro alto lá? Filho da puta! Volta, não é um papo sério, viado. Acho que filho da puta. Vai, volta. Caralho, meu amigo, não atrapalhe meu raciocínio, que eu já tô com sono, pô. Fala. Filho da puta. Então tá, eu disse, tá bom, pode ser, cara. É isso daí, cara, você seguir a sua vocação e sempre querer ir distante, mas por vontade própria. Não porque as outras pessoas querem que você seja aquilo ali, sabe? Porque se dependesse dele, ele estaria... Se dependesse até mesmo da mãe dele, ele estaria seguro, sendo segurança, ganhando o salário dele, ganhando mais o ticket de alimentação, mais o negócio lá que ele tinha de plano de saúde, sabe? Mas ele decidiu ir adiante porque ele quis, cara. Por assim dizer. É a mesma coisa que eu passo pra vocês, cara. Façam as coisas por vocação, porque vocês amam. Não simplesmente porque vocês têm que atender uma demanda da sociedade. E é isso aí, pessoal. É, e eu vou me estender mais um pouco, eu lembrei agora de uma coisa que eu falo da questão que a gente já citou do faculdade ser pra todo mundo, né? Quinta-feira eu tenho duas matérias. Sabe que o BBB que eu escutei? Porra, eu acho um absurdo a gente ter duas matérias no mesmo dia e ter duas provas. Essa é a galera que tá dentro da faculdade de Direito. Na moral, vai tomando. Eu tive quatro provas no dia e não chorei, cara. Porra. Tá entendendo? Assim, eu acho escroto... Olha só, eu acho escroto você cobrar prova como um único método de avaliação. Sim, isso aí, mas você tá isso no... aí eu acho muito escroto. Você... E eu acho isso escroto cobrar de criança. Quando eu fazia a faculdade, eu cheguei a fazer três provas no mesmo dia, cara. Então, sem aí você tá no quinto período de direito, um maluco galalau de 45 anos. Se ainda desse uma argumentada melhor, até, né, aceitava, mas eu acho um absurdo a gente estar na faculdade e ter duas provas no mesmo dia. Por isso que eu falo, galera, faculdade não é pra todo mundo, tá? Você tem que estar lá porque você quer ser um cientista, quer ser um contribuidor pra aquele material que você tá se formando e tudo mais, né? Mas é isso aí, a mensagem que eu deixo vamos lutar mais pelos nossos direitos, né? E vamos ser mais questionadores no nosso ambiente de trabalho, vamos parar de ser a máquina ali, né? Quem já viu Tempos Modernos, lembra ali do Chaplin, aquele negócio da produção em massa, produza muito, pensa pouco, né? Pra quem não viu, veja que é um grande filme, tá? Não vai ter nem problema de ler legenda que quase não fala nada. A mensagem que a gente deixa basicamente é: você não vai ser porra nenhuma na vida, você é um inútil, você é um idiota, larga essa merda dessa sua vida e vai assistir Clube da Luta. Abraços. A mensagem que eu deixo é: manda noite. Busquem conhecimentos como o ET Bilu. Estivemos na mesa aí com o Walter Supermercado, Albino Moreninho, e nos nossos corações tivemos Kenô, e nos nossos pensamentos também. Eu sou o Bigode do Comissário, seu host, um beijo, um abraço, e até semana que vem, galera. Tchau, tchau. Isso aí, galera, vocês pensaram, né? Pensaram que a gente tinha esquecido dos recadinhos, né? Mas a gente nunca esquece de reforçar essa ideia aqui. Agradecer a toda a galera que tá curtindo a gente aí no Facebook. Tivemos uma curtida hoje. Obrigado. Rapaz, e tivemos também. Tá vendo isso? Viu aí? Vou até falar o nome do cara, calma aí. Pô, tem que falar. Que o cara merece o nome dele ser divulgado aqui. Calma aí, ó. Foi o... E se ele não quiser o nome dele divulgado? Como é que a gente vai fazer pra pagar depois? Então, a gente faz assim, ó. Foi o cara que tem um perfil, a foto do Batman. Se ele escuta o podcast, ele vai saber que foi ele, né? Se quiser, te mando foto do meu pinto, só pedir. Eu aposto que ele deve ser fã do Bigode. Talvez, né? Com foto do Batman, fã do Bigode. Né? Batman do Nolan, tá? Que fique claro isso, né? Mandar um beijo pra você aí. Se você quiser que a gente fale seu nome, quando esse podcast sair, você escreve lá. Fala aí meu nome da próxima vez. Né? Tudo bem. Mas antes, manda um fanfic pra gente. Também, né? Porra! Se tiver uma hora gostosa, pode mandar foto dela também, que eu reclamo, não, mano. Vou até fazer isso aqui agora, ô Walter, eu juro, eu sou tão bosta que eu tinha esquecido disso. Então eu vou começar aí. Ô Walter, você lê melhor do que eu, sou um analfabeto funcional. Você não quer ler, não? É. Rapidaço. Essa é a base nova, galera. Disse um homem forte que vestia um sobretudo preto, calças escuras e uma camisa do Batman. Ele tinha um bigode grosso e, aliás, esse era seu nome, Bigode. Agora nós somos insurgentes. Bigode estava sozinho em pé em cima de uma pedra admirando a torre em forma de W, quando um homem encapuzado surgiu na frente dele. Ele tinha saltado até ali. Eu gostei, velho amigo. O homem que usava uma armadura feita de bronze tirou o capuz e revelou seu rosto. O rosto de um sapo. Esse era Kenô. Alguma notícia do Walter? Desde que o T-800 recrutou a gente, ele tem tentado ver o futuro e não consegue nada e estou preocupado. Eu também, Bigode disse, enquanto colocava as mãos no bolso do sobretudo e lembrava da antiga equipe. Mas se o Nolan quiser, ele vai voltar. Uma luz começou a brilhar na frente dos dois amigos e um rapaz surgiu dela. O homem usava um colete roxo, sem camisa, em uma calça vermelha bem chamativa. Ele tinha razão, era Walter. Ele tinha se isolado no plano astral, tentando ver o futuro. Era o mesmo que o T-800 tinha falado. Nós somos a última esperança. Nós e um outro grupo chamado apenas de Lamentáveis. Quanta viadagem! Um rapaz vestindo uma camisa social azul, uma bandoleira, uma escopeta nas costas e duas pistolas nas mãos. Agora eu entendo por que vocês precisam de mim. É bom te ver, Albino. Bigode disse, dando um sorriso, o aliado das gravações. Está na hora de conhecer nossa nova casa. Esse é o nosso lar, Kenô disse, olhando para a porta da torre. O quarto com piscina é meu. E assim surgiu o grupo que deve manter o legado dos podcasts vivos. O grupo do WeCast. Lucas, obrigado pra caramba. Lá no link do Homem Copiava, lá do, no blogspot da gente, né, WeCast.br, tem lá também um link pro livro do Lucas, que é A Jornada de um Herói Qualquer, Caminhando pelo Mundo Novo. Mano, eu achei esse título sensacional. Muito foda mesmo. Nós do WeCast gostamos de agradecer pra caralho sobre essa historinha. Deu até aí pros Lamentáveis. Beijo, galera. Né? É isso, cara. Porra, quando eu vi isso, eu fiquei. Porra, fiquei bom pra caralho. A galera também. Eu também, fiquei emocionado, velho. Também. Eu olhei e disse, nossa, a gente já tá no nível do pessoal mandar fanfic pra gente. Eu vou dizer, eu fiquei. Foi muito mais gratificante ver isso do que qualquer obrigado no meu trabalho. Mas tudo bem. Cara, vamos pro recadinho rapidinho aí, pra. Já tá longo pra caralho essa merda. Eu vou até, talvez, privar a galera aí. Eu vou dar todos os recadinhos mais rápido possível. Visite a gente lá no Facebook, WeCastBR. Lá você tem um resumo semanal de notícias. Quando eu vejo alguma coisa legal, eu não, né? A Adelaide, nossa assistente, vai lá e publica alguma coisa, né? Temos também o Twitter da galera do WeCast, que é muito fácil, o Twitter, que eu estou indo na cola, que é qual o Twitter? Me fudeu aqui o Wi-Fi, né? Calma aí. Arroba WCastBR. Puta que pariu. Olha aí o Walter salvando, né? Não vindo do plano astral. E temos um e-mail eu da gente. Eu não sabia. Eu decorei. E temos mais o que também, galera? Nós temos também o nosso Gmail, né? Que eu também estou abrindo aqui. Eu quero falar com certeza qual é. Que é o wikcastbr@gmail.com. Né? Essas são as mídias aí que vocês podem encontrar a gente. E eu vou perguntar pro Albino. Albino, tem algum recadinho, sem ser esses daí do WeCast? Me sigam no Twitter, @moreninhoalbino. E é isso, tenham uma boa noite. Ou bom dia, ou Walter. Boa tarde, dependendo do horário que vocês estão nisso. Uma dica de filme pro pessoal assistir, Como Enlouquecer Meu Chefe, de 1999, é uma comédia. Se eu não me engano, a atriz mais famosa que tem lá é a Jennifer Aniston, só. Mas é um filme bem legal, bem engraçado. E mostra muito essa questão de trabalho, né? Empresa, aquele chefe bacana que só quer te enfiar no rabo e tal. Então vale a pena para dar umas boas risadas. Me sigam no Twitter, @WSupermercado, onde basicamente eu vou postar daqui a pouco o hino da Internacional Comunista, antes de dormir. E é isso aí, pessoal. Agora me deem licença que eu vou assistir o Jogo do Brasil e ver o Brasil tomar piaba. Abraços. O Walter só mentiu pra vocês, ele não vai colocar o hino da Internacional Comunista porque não cabe no Twitter, galera. Fica a dica aí, só se ele ir botando vários posts. O link, né? Eu sou o Bigode Comissário. Eu posso colocar o link do YouTube. É verdade, aí eu concordo, né? Mas eu sou o Bigode do Comissário, não tivemos o Keno hoje, aquela risadinha gostosa nos nossos ouvidos pra ficarmos com o cu eriçado, mas é isso aí. Um beijo. Me sigam lá no Twitter, galera. Tem uma galera me seguindo que eu não sei nem quem é, mas eu mando um beijo. Beijos. É isso aí. Então tá. Um beijo, um abraço e tchau pra todos vocês. Até semana que vem. Parando de gravar em 1, 2, 3. Ó, Bino, antes de terminar de gravar, já que ninguém vai ficar aqui pra gente conversar, galera, um beijo, um abraço. Obrigado aí por vocês terem participado. Até semana que vem. Ou até o WhatsApp, né? Falou, então. Daqui a 10 minutos, né? O Albino, tu vai botar o link lá que eu já sei, então eu fico esperando. Um abraço aí. Falou pra vocês. Falou, tchau, tchau. Falou, pessoal. Tchau.